jardim, um coreto, a música e a saudade. Para seus lábios, use a verdade. Para sua voz, use a oração. Para seus olhos, use a simpatia. Para suas mãos, use a caridade. Para sua atitude, use o perdão. Para o seu coração, use o amor. E para seus ouvidos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós vamos atender o senhor Antônio José Madalena. Ele reside em Araraquara e ele está em nossa sintonia e diz em seu e-mail que suas amizades, seus familiares todos curtem um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, o araraquarense, em nossa sintonia nesta manhã, senhor Antônio José Madalena, saudoso Moreira da Silva. Em um autêntico sucesso do Moreira da Silva, a gravação autêntica e original desta melodia do Kid Pepe, Implorar. Luiz Lua Gonzaga, com a sua sanfona, sua voz, a sua simpatia e a sua música de Luiz Lua Gonzaga, do maestro Gil de Moraes, no Ceará. Não tem disso, não. Ainda para ele, senhor Antônio José Madalena, que reside em Araraquara, a nossa acolhedora morada do sol que desperta também ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, a roupagem é Lírio Panicali, do saudoso Mário Lago, o rei da voz Francisco Alves canta Fracasso. Se meu sonho azulado, minha ilusão mais querida, perdi o meu bem amado, minha esperança na vida. Passei a vida implorando aquela infeliz amizade. Tudo na vida se passa, loucuras, amor, se sabe implorar. Implorar só a Deus, mesmo assim às vezes não sou atendido. Às vezes não sou atendido. Eu amei e não venci. Fui um louco, hoje estou arrependido. Hoje no mundo sozinho, relembrando meu passado, não tenho mais um carinho, na vida tudo acabado. Fui um louco, eu pensei, implorei tua beleza, pelo teu amor fiquei contemplando a natureza. Tenho visto tanta coisa nesse mundo de meu Deus, coisas que pro cearense não existe explicação. Parque é pinguinho de chuva fazer uma inundação, moça se vestir de cobra e dizer que é distração. Vocês cada capital, minha desculpa essa expressão. No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não. No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não. Não, não, não, no Ceará não tem disso não. Não, não, não, no Ceará não tem disso não. Nem que eu fique aqui 10 anos, eu não me acostumo não. Tudo aqui é diferente dos costumes do sertão. Não se pode comprar nada sem topar com tubarão. Vou voltar pra minha terra no primeiro caminhão. Vocês vão me desculpar, mas repito essa expressão. No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não. No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não. Não, não, não, no Ceará não tem disso não. Não, não, não, no Ceará não tem disso não. Nem que eu fique aqui 10 anos, eu não me acostumo não. Tudo aqui é diferente dos costumes do sertão. Não se pode comprar nada sem topar com tubarão. Vou voltar pra minha terra no primeiro caminhão. Vocês vão me desculpar, mas repito essa expressão. No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não. No Ceará não tem disso não, tem disso não. Não, não, não, não, não, não, no Ceará não tem isso não. Não, não, não, no Ceará não tem isso não. Tem não. Não, não, não, no Ceará não tem isso não. Oxi. Não, não, não, no Ceará não tem isso não. Vixe. Não, não, não, no Ceará não tem isso não. Saudade, o nosso amor, o nosso último beijo e último abraço, porque só me ficou da história triste desse amor a história dolorosa de um fracasso. Fracasso por te querer assim como fiz. Fracasso por não saber fazer-te feliz. Fracasso por te amar como nenhuma outra vez. Chorar o que já chorei, fracasso eu sei. Fracasso por compreender que devo esquecer. Fracasso porque já sei que não esquecerei. Fracasso, fracasso, fracasso, fracasso afinal. Por te querer tanto bem e me fazer tanto mal. Thank you.